a parte dos vidros do tour rescue. Airport to the gate 5, Trip 5241. Negativo. Está presente posição, voo e conquista. Voo na 601. Solo às 33, libere direita, solo 121, décima 9. Direita, 219, na 601. Muito Trip 5241 em voo direto para conquista, chame Recife, frequência 1288. 1856, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-50 graus, 089. 3 decolagem 1-0, boa noite, 56. Ciente, em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95, Oceano 1-43. 95, muito obrigado. Juliette 02, 1601. Still 2000 door restriction. Salvador, Jané 6143, no ILS, X-Ray para 10. Jané 6143, continua a aproximação, aguarde de pista livre, reporte baixado e travado. 6143. É Portugal, 022, maintain position. Any position, reporte no 022. Estamos autorizados, pista no 06143. C56, decolado aos 38, chama agora o controle 120, décima 8. 208, 956. O controle Salvador, contato radar. Boa noite, 56. Controle, poderia confirmar para a noite 56, está livre ao 390? Positivo. 39956. T-73, start your flight over towards the South Bay. That's in 5,000 descending. You are clear to the ILS approach. Clear ILS 63, go 127. Clear line up and maintain. Line up and maintain, I posso conseguir o tutu. O Xené 6143, no solo 40, libere direita, solo 121, decimal 9. chamada para o Web 672, lista? Obrigado. 3547 Copa 9104, Solo Salvador, 3567 para o táxi, tem o BD 149, 4 horas e 20, alterando com o fim. Pátio Índia Alfa, pode fazer 3567. Establish dial X-ray, go 1273. Roger, complete the approach and contact the control tower frequency 118.95 for landing instruction. 1895, thank you. Can you APAPA? Chame para ingresso no nosso site, QNH108. 2025 à 9:56. Bonnet 44, contact departure frequency 120 decimal 8. Departure 120 decimal 8, Portugal 022. Bye. Torre Salvador é o gol 1273, o trem baixo e checado, gol 1273. Portugal 022, this is control. Ready, contact. Proceed is clear. Yes, clear, that Portugal 022. Portugal 022, this is control. If you like, we can give you direct to Zipar. What do you think about it? It's okay for us, direct Zipar, Portugal 022. Roger. Direct Zipar. TAN-3567 na escuta da torre. Pista 17, vento 170 graus, 08 nós. Xané, pode ingressar? Confirme para a torre. Xané, 6201, pode ingressar? Oxalá é 62, 01 autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhe e mantém 62, 01. Gol 1273, no solo as 47, libere direito, solo 12, 1-9. Você vai guardar só o cruzamento do campo do aeronave que decolou da 17. Ok, guarda. Capitão Whisky Yang uniforme decolado às 48, chama agora o controle, 120 da São Wick. Chama 208, Whisky Yang uniforme. Bom dia, Whisky Yankee uniforme, boa noite. Whisky Yankee uniforme, ao controle, meu cordial, contato radar. Uniforme. Espera. 320, Whiskey Yankee Uniforme. Ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, não 273. Afirmativo, aliado, ficar atento aos tráfegos que estão no próximo portão 03. Assim que o mesmo estiver liberado, pode prosseguir. Conte, 273. Azul 4206, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 4206. Whisky Yankee Uniforme, chame Recife 1-2-6-8-5. Recife 1-2-6-8-5, Whisky Yankee Uniforme. Mantém ponto de espera. 3567, decolada 54, chame agora o controle 120.8. 208, boa noite. Controle, boa noite, OTAN 3567, livrando 1810. Então 3567 é o controle, está em contato o radar. Oceano 6201, direto bridge. Direto bridge, 6201. Tem 3629, mantém ponto de espera. Mantém o 3629. Azul 4206, decolado 856. Chama agora o controle 120.8. 208, boa noite. Jogo 1601, tem a formação aí? Dono 8, direto Duna 2000 para o ILS, cabe. 0018, direto Duna ILS. Ô Salvador, muito boa noite, 4206. 4206, controle, contato radar. Ao 370 pro Caracaju. 150 graus, 069. Vai iniciar no 0S67. Chama para pushback aqui no mesmo. Amarei, voo no 601, estou no portão 2. Moro, 254. Azul 4206, vamos encurtar essa trajetória? Romeu Fox 018, ajuda? Só se for agora então, era um Romeu Fox voando. Romeu Fox 018 para o Azul 4206. Direto Romeu Fox 018, 4206 da Azul ao 370. Positivo. O David vai gostar. Controle Salvador, muito bom, Webjet 6722. Webjet 722 é o controle, contato radar. Muitíssima boa noite. Está decolando, por gentileza, a gente poderia voar lenda? Sentiu. Muito obrigado. Apenas uma curiosidade aqui dos operadores. Poderia informar para a gente uma referência na pista para, em caso de abortagem e decolagem, qual seria uma posição que não comprometesse a abortagem nem o sistema da aeronave. Não entendi, confirma um ponto de referência na pista? Não entendido, assim, na extensão da pista, dos 3 mil metros, até que ponto seria possível realizar a abortagem sem danificar a aeronave ou sem ser uma manobra muito arriscada? Ah, entendido. Então que até a cabeceira oposta, até antes, quer dizer, na luz vermelha, seria possível. Ciente, tem livre decolagem, vento de 150 graus, 089, a gente agradece a informação. Azul 4206, restrito 350. Restrito 350, pode ser o final, senhorita. Gente, para coordenar. O 3567, chama Recife, 1288, alterna 1260. 288, 1260, boa noite, obrigado. Azul 4206, final 350. 350, 4206. Salvador, Chané 6259, autorização para Guarulhos, 1360. 29, decolado aos 01, chame agora o controle em 120, décima 8. 208, boa, tá? 3629. Conforme a foto do plano de voo, subida da Eoli da Bridge, curva direita após a decolagem, 5424 é o código, 120, décima 8 é o controle. Poderia confirmar o dia após a Pêndulo 10, senhora? Pêndulo 10, Bridge a Pêndulo 16. Sabe, mantenho 360, saída da El. 360, saída da El, tá 3629. Azul 4206, chama Recife, 12685, alterna 12545. 2585.